Fecheiro 21. Kondratiev ganhou velocidade rumo ao horizonte. Como era maravilhoso estar vivo! Respirou fundo, apetecia-lhe gritar de alegria. Alguns movimentos para chegar à borda do barco, um esforço para saltar, e ele cairia na espuma revolta. E então tudo estaria terminado em poucos minutos. Mas aquele pequeno ucraniano acabaria provavelmente fuzilado. De onde vens tu, rapaz? De Mariupol, camarada-chefe, de um colcose de pescadores. Casado? Ainda não, camarada-chefe. Quando voltar? Kondratiev virou de bordo e rumou à cidade. O rochedo de Monjuic emergiu do nada de um negro denso contra o negro transparente do céu. Kondratiev pensou na cidade que se estendia abaixo daquele rochedo, martirizada pelos bombardeamentos, adormecida na fome, no perigo, nas traições, no abandono, já perdida em 3/4, morta, mas acreditando ainda na promessa da vida. Ele não a tinha visto, não havia de a ver, nunca havia de a conhecer. Cidade conquistada, cidade perdida. Capital das revoltas derrotadas, capital de um mundo nascente, perdido, que nós tomamos, que nos escapa, que cai, que rola para a sepultura. Porque nós que iniciamos a conquista, nós perdemos o fogo, estamos vazios, tornámo-nos obcecados com a suspeita, com o poder, loucos, capazes de nos fuzilarmos a nós próprios. E é isso que estamos a fazer. Muito poucos cérebros capazes de pensar com clareza nestas massas da Europa e da Ásia que um glorioso infortúnio levou a empreender a primeira Revolução Socialista. Lenin percebeu-o imediatamente. Lenin resistiu tanto quanto lhe foi possível à inquietude de um destino tão elevado e tão negro. Em linguagem escolar, teríamos de dizer que as classes operárias do velho mundo ainda não atingiram a maturidade, ao passo que a crise do regime, essa, já começou. O que aconteceu foi que as classes que se esforçam por ir contra a corrente da história são as mais inteligentes, de uma inteligência vil, as mais instruídas, as que põem o pragmatismo mais desenvolvido ao serviço da mais profunda inconsciência e do maior egoísmo. Neste ponto das suas cogitações, conforme pequenas luzes iam nascendo na cidade escurecida, surgiu na mente de Kondratiev o rosto contorcido de Stefan Stern, levado pelas grandes asas de espuma. Perdoa-me, disse-lhe fraternalmente Kondratiev. Não posso fazer mais nada por ti, camarada. Compreendo-te bem, já fui como tu. Já todos fomos como tu. E eu ainda sou como tu, visto que estou certamente perdido como tu. Não esperava chegar àquela conclusão. Foi apanhado de surpresa. Como que num sonho, o fantasma de Stefan, a sua testa úmida, as madeixas revoltas e acobreadas, o esgar daquela boca, a chama tenaz daquele olhar, confundiram-se com um outro fantasma. Era Bukharin, com a sua grande testa protuberante, o seu olhar de um azul inteligente, o seu rosto devastado, mas ainda capaz de sorrir, interrogando-se diante do microfone do Supremo Tribunal, poucos dias antes de morrer. E a morte já estava presente, quase visível perto dele, com uma mão poisada no seu ombro, a outra empunhando a pistola. Não era a morte que Albrecht Dürer tinha visto e gravado, um esqueleto de caveira sorridente, vestido de burel, armado com a gadanha da Idade Média, não. Era a morte moderna, com o uniforme do Serviço Especial das Operações Secretas, com a Ordem de Lenin no peito, com faces cheias e bem escanhoadas. Por que motivo vou morrer? Perguntara a si mesmo Bukharin em voz alta, falando em seguida sobre a degenerescência do Partido Proletário. Kondratiev fez por se livrar daquele pesadelo. Toma conta do barco, disse ele ao mecânico. Sentado na popa, subitamente exausto, com as mãos poisadas num joelho, desaparecidas as sombras, pensou: perdido, declaradamente. A vedeta rasgava aquela certeza negra rumo ao rochedo. Perdido como esta cidade, esta revolução, esta república. Perdido como tantos camaradas. O que poderia ser mais natural? A todos chega a vez, cada um à sua maneira. Como é que ele ainda não se tinha dado conta? Como é que viver a frente com aquela revelação oculta, sem adivinhar, sem aperceber? Imaginando que fazia coisas importantes ou banais, quando na realidade já nada mais havia a fazer. A vedeta acostou no Porto Negro, no meio de um caos de pedras reviradas. Uma lanterna oscilante precedeu Kondratiev nas ruínas de uma construção baixa, com um telhado esburacado, onde os milicianos jogavam às cinco pedrinhas à luz de uma vela. Acima deles, um resto de cartaz mostrava mulheres emaciadas que haviam finalmente vencido a miséria no limiar do futuro prometido pela CNT. Às 11 horas, Kondratiev fez-se conduzir aos edifícios do governo para uma conversa inútil com os diretores do serviço de munições. Demasiadas munições para se renderem, insuficientes para vencerem. Perto da meia-noite, um membro do governo ofereceu-lhe uma refeição. Kondratiev bebeu duas grandes taças de champanhe. Um ministro da Generalitat da Catalunha acompanhou num brinde. O vinho das terras francesas, impregnadas de um sol doce e feliz, fez-lhes correr partículas de ouro nas veias. Kondratiev, bem-humorado, tocou numa das garrafas com um indicador e, sem pensar no que estava a dizer, senhor, por que não guarda este vinho para os feridos? O outro encarou-o com um meio sorriso imóvel. O estadista catalão era um homem alto, magro, curvado, 60 anos, elegantemente trajado. Um rosto severo, iluminado por um olhar bondoso e arguto. Era um universitário. Encolheu os ombros. Tem toda a razão. E esta é uma das pequenas coisas pelas quais estamos prestes a morrer. Insuficiência de munições, excesso de injustiça. Kondratiev derrulhou a segunda garrafa. Caçadores e caçadoras, com grandes chapéus de feltro emplumados, perseguindo veados entre latidos nas florestas de um outro século, miravam-no do alto da tapeçaria. O velho universitário catalão brindou de novo com ele. Uma certa intimidade aproximou-os, desarmados na presença um do outro, como se houvessem deixado a hipocrisia na antecâmara. Estamos vencidos, disse amavelmente o ministro. Hão de queimar os meus livros, dispersar as minhas coleções, hão de fechar a minha escola. Se eu escapar, não serei mais do que um refugiado no Chile ou no Panamá, cuja língua ninguém há de entender. Com uma mulher desequilibrada, senhor, mais nada. Sem saber como, uma pergunta incongruente, desmesurada, escapou-se-lhe dos lábios. Meu caro senhor, tem notícias do senhor Antonov Ovzenko, pelo qual tenho a maior estima? Nenhumas, respondeu Kondratiev com uma voz sem timbre. É verdade que ele foi... Que... Kondratiev estava tão perto daquele velho simpático que lhe era possível ver pequenas listas verdes nos olhos escuros. Que ele foi fuzilado? Concluiu ele pacificamente. Sabe, essa palavra é de uso corrente no nosso país. Pois bem, é provável que sim, mas não tenho a certeza. Um estranho silêncio de aniquilamento ou de desânimo abateu-se sobre eles. Ele bebeu algumas vezes este champanhe nesta mesma sala, comigo. disse o ministro catalão num tom confidencial. É provável que eu venha a acabar como ele, retorquiu Kondratiev, com igual confidencialidade, quase com alegria. Trocaram um aperto de mão efusivo junto à porta branca e dourada entreaberta, regressando às suas personagens habituais, mas com maior vivacidade do que o costume. Um deles disse: boa viagem, caro senhor, e o outro agradeceu calorosamente aquela simpática recepção, enquanto ia batendo alternadamente com os pés no chão. Sabiam que aquela despedida estava a tornar-se demasiado demorada, mas sabiam também que, assim que as suas mãos se separassem, uma ligação invisível e frágil, semelhante a um fio de ouro, se quebraria entre eles para sempre. Enfrentando o perigo, Kondratiev apanhou o avião para Toulouse no dia seguinte. Tinha de chegar a Moscovo antes dos relatórios secretos, que, desvirtuando os seus mais pequenos gestos, o apresentariam a interceder por um trotskista terrorista. Que disparate tudo aquilo! Tinha de chegar a tempo de propor as medidas finais de recuperação, o envio maciço de armamento, uma purga dos serviços, a cessação imediata dos crimes na retaguarda. Tinha de ser recebido pelo chefe, antes que o enorme triturador mecanismo das armadilhas governamentais fosse posto em marcha. Tinha de o ver cara a cara, arriscar calmamente a vida, com os trunfos precários de uma camaradagem iniciada em 1906, nas terras frias da Sibéria, de uma lealdade absoluta, de uma franqueza hábil, mas cortante, da verdade. Afinal, existe uma coisa chamada verdade. A 1.500 metros de altitude, num céu todo ele luz, a catástrofe mais ensolarada da história deixara de ser visível. A guerra civil desaparecia exatamente à mesma altitude em que os bombardeiros se preparavam para o combate. A terra mostrava-se como um mapa, tão rico em cores, tão pleno de vida geológica, vegetal, marinha, humana, que ao contemplá-la, Kondratiev foi tomado de uma espécie de embriaguez. Limitou-se a ir passando de avião para avião, quando finalmente, tendo sobrevoado as florestas lituanas, essas ondulações de musgos sombreados que concedem àquela região uma fisionomia anterior à humana, avistou as terras soviéticas, tão diferentes de todas as outras, pela tonalidade uniforme das vastas culturas dos colcoses. Uma ansiedade bem definida penetrou até à medula. Apiedou-se dos telhados de colmo, humildes como pobres velhas, ajuntados aqui e ali nas terras agrícolas quase negras, nas margens de rios tristes. Sem dúvida, lá no fundo, sentia pena de si mesmo. O chefe recebeu no próprio dia em que chegou. Tão grave deveria parecer a situação em Espanha. Kondratiev não teve de esperar mais do que alguns instantes numa antecâmara espaçosa, inundada de uma luz branca, de cujas grandes janelas se podia ver um bulevar de Moscovo, os elétricos, duas fiadas de árvores, gente, janelas, telhados, trabalhos de demolição, as cúpulas verdes e bulbosas de uma igreja poupada. Faça o favor de entrar. Uma sala branca, nua como um céu frio, com tetos altos, sem outro ornamento que não o retrato, em escala superior à real, de Vladimir Ilitch, com boné, mãos nos bolsos, em pé, no pátio do Kremlin. A sala era tão vasta que, à primeira vista, Kondratiev a pensou vazia. Mas atrás da mesa do fundo, no canto mais branco, mais deserto, mais solitário, daquela solidão fechada e nua, alguém se levantou, emergiu do vazio. Alguém atravessou o tapete de um cinzento claro de neve velada. Alguém se dirigiu a Kondratiev com os braços estendidos, com um afeto brusco. Alguém, ele, o chefe, o companheiro de outros tempos. Seria real? Bom dia, Ivan. Como é que estás? A realidade fê-lo superar a estupefação da realidade. Kondratiev apertou as duas mãos que lhe eram estendidas, demoradamente, e lágrimas genuínas acumularam-se, quentes, apenas para secar de imediato sob as suas pálpebras. Sentiu que a garganta se lhe apertava. O relâmpago de uma alegria imensa deixou-o eletrizado. E tu, Iosif, tu, como gosto de te ver, continua jovem? A cabeleira hirsuta e grisalha ainda era abundante. A testa larga, mais recuada, coberta de rugas. Os pequenos olhos de um castanho amarelado. O bigode denso. Tudo aquilo encerrava uma carga vital tão compacta que o homem de carne e osso eclipsava por completo a imagem dos seus inúmeros retratos. Estava a sorrir? Tinha rugas sorridentes em redor do nariz, sob as pálpebras. Um calor reconfortante emanava dele. Ele seria mesmo assim? Como é que todos aqueles dramas tenebrosos, aqueles processos, aquelas sentenças medonhas ponderadas no gabinete político não o tinham deixado mais desgastado? Tu também, Vânia, disse ele. Sim, com a voz inalterada. Tens-te aguentado bem, não envelheceste muito. Fitaram-se descontraídos. Quantos anos, meu velho? Praga, Londres, Cracóvia, há que tempos? O pequeno quarto em Cracóvia, onde certa noite discutimos tão acaloradamente a questão das expropriações no Cáucaso. Depois fomos beber uma boa cerveja, numa Keller, de abóbadas românicas por baixo de um convento. Os desfiles de 1917, os congressos, os campos da Polónia, os hotéis das pequenas cidades que capturámos, onde os nossos conselhos revolucionários, exaustos, eram devorados pelos percevejos. Eram tantas as recordações que surgiam entre eles que nenhuma delas se destacava. Estavam todas presentes, mas mudas, apagadas, recriando assim uma amizade que ultrapassava qualquer expressão, uma amizade alheia às palavras. O chefe procurou o seu cachimbo no bolso da túnica. Juntos, percorreram o tapete até às altas janelas ao fundo da sala, atravessando a brancura. Então, Vânia, como é que estão as coisas lá embaixo? Nada de rodeios, já me conheces. As coisas, começou Kondratiev com uma careta desencorajada e um gesto de mão que parece deixar cair algo que segura. As coisas. O chefe pareceu não ter ouvido aquelas primeiras palavras. Continuou de cabeça baixa, os dedos a ajeitar o tabaco no fornilho do cachimbo. Sabes, irmão, os velhos como tu, do velho partido, têm de me dizer toda a verdade, toda a verdade. Senão a quem é que eu a vou pedir? Preciso dela. Por vezes sinto-me como se fosse sufocar. Toda a gente mente e mente e mente. De cima a baixo, mentem todos. É diabólico, discursuante. Vivo no alto de um edifício de mentiras. Percebes? As estatísticas mentem, obviamente. Revelam o total das asneiras dos pequenos funcionários da base, os esquemas dos administradores médios, os devaneios, o servilismo, a sabotagem, a estupidez imensa dos nossos quadros dirigentes. Quando me trazem todos esses números fundamentais, por vezes tenho de me conter para não lhes dizer: caramba, os planos mentem, porque 9 em cada 10 vezes assentam em dados falsos. Os executivos do plano mentem, porque não têm a coragem de dizer o que podem e o que não podem fazer. Os economistas mais qualificados mentem, porque são cidadãos da lua, lunáticos, ouve o que te digo. Então apetece-me perguntar a toda esta gente, porquê é que eles se calam? Os seus olhos mentem. Tu tens noção?